Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não perca Girassol. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Tal como lhe prometi no passado domingo, a edição de hoje iria ser dedicada apenas à flauta de Pan. Assim não será amanhã, sim, vamos ter uma edição mais diversa amanhã, com muita música nova que entretanto foi chegando aqui à Rádio Antena Web nos últimos meses. Se foram mais de 1500 músicas que entretanto chegaram até nós, músicas instrumentais. Vamos conhecer hoje algumas delas, atenção, porque algumas delas nunca passaram por aqui, mas já tínhamos aqui no nosso arquivo há muito tempo. Uma delas chama-se Mio Bambino Caro. Meu caro amigo, meu caro rapaz, enfim. A música é interpretada pelo romeno Gheorghe Zanfir. Gheorghe Zanfir é um grande flautista reconhecido a nível mundial e que vai abrir mais uma edição do nosso Nota 7 para esta tarde de sábado, dia 4, aliás, de fevereiro de 2012. E é então com Gheorghe Zanfir que iniciamos mais uma edição do Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. de volta, ouvintes, depois ouvimos então estes dois temas e por lá você não disse qual é que seria o segundo tema que iríamos escutar antes, aliás, depois, peço desculpa, de Georg Zephyr. Desde já quero pedir as minhas mais sinceras desculpas por essa falha. Bom, ficamos com uma música que dá pelo nome de The Good, The Bad and The Ugly. Certamente reconheceram por causa do Tarzan. A música que ouvimos foi tocada pelos Pandana. Agora ouvimos dois temas do mesmo flautista que conheci na passada semana, ou melhor, nesta semana. Eduard Simoni vai-nos trazer dois temas, o primeiro de 1990, o segundo de 2003. O primeiro chama-se Nadine, o segundo Night in White Satin. Esta segunda música é até bastante conhecida como cantada, mas vamos então aqui ouvi-la à flauta de Eduard Simoni. É o próximo tema que se segue, ou melhor, são os próximos dois temas que se seguem do mesmo flautista. Vamos à música então. Thank you. Estamos já de volta e no término desta edição do nosso Nota 7, sábado 4 de fevereiro de 2012. Vamos seguir com mais dois temas e eu quero trazer-vos duas músicas que eu acho lindíssimas. A música Hero e I Believe I Can Fly. A primeira música é cantada originalmente por Enrique Iglesias. A segunda pelo conhecidíssimo R. Kelly. Enrique Iglesias também é conhecido. Mas pronto, R. Kelly é conhecido há mais tempo e tem mais sucessos. Dizia eu então que estas duas músicas não vão ser cantadas, como é lógico, mas sim tocadas à flauta, por intérpretes que aqui não são divulgados, não porque não quiséssemos, mas porque não temos aqui a fonte. Temos sim aqui o disco, The Best World in Pampips, em Pampips, aliás, mas o mesmo álbum não nos indica quais os intérpretes originais, apenas nos indica que são vários intérpretes que incluem este CD triplo. E é então desta forma que eu me despeço, desejando a todos os estimados ouvintes a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Internet. Já de seguida, e para quem gosta, chega música portuguesa na edição compacta de Girassom. Tenha então uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Internet. Até amanhã.